Alô? Tudo bem? Aham. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostando, só que já deu pra você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar, certo, certo, certo. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com boy de A a Z. Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo. Sem seu revólver gostoso, quem tá perdendo é você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contadinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. E quem mandou você brincar? Eu tô sentando pro lugar. E quem mandou você brincar? Eu tô sentando pro lugar. Certo, certo. Tu foi sentar em outro lugar. Certo, certo, certo. Tu foi sentar em outro lugar. Ah, ah, ah. Tu foi sentar em outro lugar. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. E tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinha. Tudo bem, tô com outro contatinho. Quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar. Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar. Certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo, certo. Tudo bem? Obrigada, gente! Valeu, São Paulo, Bahia, todo mundo! Obrigada, Léo! Minha eterna gratidão a você, viu? Muito obrigado mesmo. Senhoras e senhores, Anitta!